vivo em debate com meus pensamentos. Contestador, questionando casos, situações que causam dor. Jesus me guia nessa estrada cheia de trevas, cheia de obstáculos, soberba, inveja. Não sou um anjo na terra, apenas um pecador, sofredor e grato pelo dom que Deus deixou. Vejo um ponteiro do relógio marcando a cada segundo. O inimigo atenta toda hora, minutos. Eu quase me entreguei e parei de cantar, mas olhei ao meu redor e vi como é que tá. E vendo tudo acontecer, não posso ficar calado. Vou reivindicar, protestar, narrar os fatos. E o sofrimento da senhora que todo dia luta, acorda 5 da manhã pra catar papel na rua, pai de família sem emprego, sem opção, pede esmola, honestidade, não virou ladrão. Negativos, geadas congelando os dias, à noite mendigos morrendo de hipotermia. Olha a criança com um radiante sorriso, escondendo por dentro o sofrimento ainda vivido. Infância e inocência hoje já não cresce mais, é abandonado sem carinho, sem o amor dos pais. Então por que faz? Quanto vale uma vida, parceiro? Viver debate, eu e meus pensamentos. Mundo perdido, paisagem curtiço, favela, cenário triste, sem vida, sem aquarela. A maldade congelou os parques e os campos, não está mais colorido, não tem sorriso, só pranto. Cheguei aos 25 e tá quieto, graças a Deus. Me esquivei, não terminei com chegados meus. Vários morreu e outros vivo atrás das grades, esperando a visita de uma tal liberdade. É, irmão, o crime te reserva várias surpresas, te dá fama, dinheiro. Quem não quer ter a sensação de poder? Mas aí, você vai ser mais um nesse caminho curto e ilusório? Obrigado pelas palavras, sábias, parceiro. É raro, mano, assim leal e verdadeiro. Olho no espelho, pior inimigo sou eu mesmo. Vivo em debate, eu e meus pensamentos.